Juiz de Fora ouve. 910 AM. Play. Bem viver. Oferecimento. Estrofan. Sua parceira para todos os momentos. Queridos irmãos, estamos aí chegando ao final de mais um programa Fé e Vida na Rádio Play. Ela, que é a melhor rádio da região. Gostaríamos aí então de agradecer a sua fiel audiência nessa manhã e queremos contar com ela novamente no próximo sábado às 9 horas e pelas ondas da Rádio Play mais uma vez realizarmos o programa Fé e Vida na Rádio Playlist de Juiz de Fora com Padre Pierre e eu, André. Dando sequência então da nossa programação na Rádio Playlist, vocês terão o programa Mais Mais Brasil, onde escutarão aí as melhores músicas, né? Aquelas que são os maiores sucessos do momento. Fica aqui então o nosso abraço. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo sábado com mais um Fé e Vida na Rádio Play Hits. Você ouviu um momento de fé e vida. De volta no próximo sábado. Hashtag é primavera. De lua em lua você também muda suas fases. Eu tenho uma, você tem. É quatro fases. Ah, claro, tem a fase do verão, outono, inverno e da primavera. Agora imagine só a fase mais gostosa do ano na melhor companhia. Para só pra imaginar. Bora dar um up nesse clima? Tá no ar a primavera. Onde você estiver! As músicas mais pedidas na programação entram no ar! Melhores dicas para uma vida melhor. Tem de ser. Eu aqui de novo, mas vem ficar sem trazer trembão pra vocês, hein? Fala aí, gente. Xarope, pinovão, guaquinel, sem própolis, gengibre, hortelã, eucalipto, vaco, copaíba, tem cupira e acapê. Ah, é? Pra fonte Zé Açúcar, previne contra gripe, resfriado, é uma beleza, viu? Por isso que você deve fazer sempre o uso de xarope, pinovão, guaquinel. E tem vitaminas e minerais, como macacó, bronquite, roquidão, amigdalina, garganta, asma, alivia a falta de ar e fortalece a imunidade do organismo. Xarope Rinovão Guacumelo, cuidando você e da sua família. Você encontra na Drogaria Souza. Onde você estiver? Oi, boa tarde! Estamos na primavera brasileira. Estamos juntos aqui, Nando Moraes e você, até às 6 horários de Brasília, com o nosso Mixtape. Tudo junto, tudo misturado. É o seguinte, 3499-128-0101, esse aí é o nosso WhatsApp, para você participar. Manda seu alô, pede seu som e participe aí de nossas promoções. 3499-128-0101. Vamos começar mais uma hora. Vamos começar assim, ó. Os barões da cidadinha. Recairei. Grande agora, perto.